Então, como todo mundo sabe, eu tenho muitos desdobramentos, né? Conscientes, né? Desdobramentos muito conscientes, né? Tem alguns desdobramentos que são assim, gente, que realmente é um desdobramento. Você está ali desdobrado e tem contato com os espíritos, né? Tem certas situações que são hologramas. Eles te desdobram para algum lugar e eles te mostram um holograma, uma cena, uma situação, tá? Tem desdobramento para regiões astrais de todo tipo, tem desdobramentos para dentro de naves, né? De naves extraterrestres ou de aeróbos, né? Existem várias formas. Existem sonhos lúcidos também, porque existem. Eu também, isso é me mostrado também desse jeito. Às vezes a espiritualidade me mostra uma situação em sonho. Não é desdobramento, mas é um sonho. Um sonho assim, aquele sonho bem real. Aquele sonho está me trazendo um aviso, né? Existe o sonho também, né? Então essa situação que eu tive foi essa semana, né? Foi o seguinte: eu estava num local que era uma época muito antiga. Tipo essa época de Jesus, mas um pouquinho mais para frente, mas ainda era muito antigo. Então, estava nessa época. Então, tinha tipo um local, estava de dia, o céu azul e tudo mais, um sol forte. Parecia um lugar assim que tinha muita. O chão era muita terra, né? Muita. Assim, aquela terra batida, né? E nesse local tinha uma espécie de um negócio assim retangular e tinha um bojo de metal, um metal dourado colado nesse negócio. E tinha tipo um desenho, né, com um ser com a boca assim aberta, e essa boca saía água potável. Então todo mundo que passava por ali botava a mão lá e bebia uma água, né? Esse negocinho emanava uma aguinha com uma. Embaixo tinha tipo um recipiente que a água caía, né? E ela ficava ali se renovando e tal. Né? Um sistema deles lá. Então ali tinha uma certa quantidade de pessoas, né, com aquelas roupas da época de Jesus, né? Uma certa quantidade de pessoas. E ali eu estava ali e Jesus estava do meu lado, tá? Era Jesus mesmo, tá? Ele se mostrou naquela forma dele de Jesus, uma barbinha, um cabelinho grandinho, jovem, com aquela roupa da época dele. E eu estava ali do lado dele. Ele estava conversando com as pessoas, né? E ele ficava esclarecendo para as pessoas assim: olha, nessa época de agora, nesse tempo, esse rapaz aqui, o Pedro, ele vai estar me representando, tá? Ele explicava quem era o meu espírito, de onde eu vinha, aquelas coisas todas. Ele falou assim: esse rapaz aqui vai estar me representando, ele vai ser a minha voz. Tá? Nessa época. Então eu estou apresentando ele para vocês para que vocês possam ouvi-lo, porque ele vai estar falando muita coisa, né? Eu vou estar intuindo ele e tudo mais, né? E ele passava isso para essas pessoas, esclarecia essas pessoas com relação a mim, que eu vou explicar depois, tá? Isso, tá? Não é privilégio meu, eu vou explicar isso depois. Não vamos tirar conclusões precipitadas, né? Deixa eu terminar de contar. Então, o que que acontece? Nesse momento que ele terminou de falar isso para as pessoas, vinha assim no horizonte um rapaz jovem, assim, aparentava uns 30 e poucos anos. Ele vinha com uma roupa, parecia um egípcio, ele vinha com um saiote branco com os detalhes dourado, parecia um pano de seda. Ele tinha uns braceletes dourados, tinha umas joias, não muitas. Ele estava sem camisa. E do lado dele tinha dois soldados. Um soldado do lado esquerdo, outro soldado do lado direito, com cabelo preto, comprido, liso. Dois soldados atléticos, também sem camisa, com a roupa muito parecida com a dele. E eles tinham lanças. Os dois soldados vinham com lanças. Ou seja, eram os seguranças dele. Esse cara, ele era muito rico. Ele tinha muitas posses. Ele não era rico assim, que nem um faraó. Ele não era um faraó. Ele também não era extremamente rico, mas ele era rico. Ele tinha uma quantidade, uma situação financeira muito boa, dava para perceber, tá? Existiam outros muito mais ricos do que ele, mas ele era bem rico, né? Se destacava ali. Aí ele vinha andando e ele vinha com a intenção de beber água nesse local. Jesus, com a mediunidade dele extremamente, né, aflorada com a paranormalidade dele, né, indiscutível, né, com os dons que ele tem. Jesus, claro, que captou os pensamentos dele e o que ele queria fazer. Jesus já sabia que ele ia beber a água, mas Jesus só não sabia disso. Jesus, ele é um espírito muito evoluído. Então, ele olha para uma pessoa, ele lê a pessoa toda, ele sabe quais são os defeitos da pessoa, quais são as qualidades da pessoa, né? Então, ele ali, ele já sabia quem era o cara completamente, né? E o que o cara precisava mudar. Jesus, sendo um mestre, sendo um psicólogo, sendo um espírito que educa, ele não vai perder a oportunidade de educar alguém, né? Ele não perde a oportunidade. Então, o cara vinha, ele vinha vindo, esse cara rico, com os dois soldados, para beber a água. Jesus, o que, que ele fez? Ele terminou de falar ali com o pessoal e foi beber a água também. Então, o cara vinha daqui e Jesus vinha de cá. Os dois se aproximando. Jesus apertou o passo para passar à frente dele, para beber água na frente dele, de propósito. Jesus apertou o passo, passou à frente dele e foi beber a água. Conseguiu passar à frente dele. Quando ele chegou, o que, que ele fez? Quem você pensa que é para passar a minha frente assim? Que petulância, que audácia. Quem você pensa que é para passar a minha frente e beber água? Você sabia que eu ia vir beber água? Como é que você passa a minha frente assim? Com aquela arrogância, né? Aquele cara rico, arrogante. Então, com aquela arrogância, Jesus virou para ele calminho e falou assim: meu senhor, me desculpe por eu ter passado a sua frente. Eu vou resolver essa situação. Eu vou te dar um presente. Aí o cara ficou olhando assim. Jesus falou assim para ele. Falou assim, tinha uma pessoa assim, Jesus falou assim: por favor, presenteie a este homem com 5 mil mulheres jovens. 5 mil mulheres. Jesus falou isso. Presenteie esse homem com 5 mil mulheres. Aí o cara ficou como? Todo feliz, né? Ficou comemorando, vou ganhar 5 mil mulheres, ficou todo feliz, esqueceu que Jesus passou à frente dele, já desculpou na hora, né? Pelas atitudes já vê que desculpou, né? Ficou todo feliz que ia ganhar 5 mil mulheres. Aí o que, que Jesus fez? Jesus, depois de oferecer isso, ele ali comemorando, Jesus começou a andar na direção dele, Jesus se aproximou muito dele, ele tomou um susto assim, e Jesus, em vez de parar, Jesus atravessou o corpo dele como se fosse um espírito. Atravessou o corpo dele e desapareceu. Só que Jesus desapareceu para todos os que estavam ali, mas Jesus ainda estava ali. Tanto é que ele continuou se comunicando comigo mentalmente nesse desdobramento. Ele falou: estou aqui ainda. Mas todo mundo achou que ele tinha sumido. Jesus atravessou ele e continuou ali, sem eles verem. Só eu sabia que Jesus ainda estava ali. Quando Jesus atravessou o homem, ele tomou um susto, mas rapidamente ele já não ligou mais, porque ele estava tão louco com as 5 mil mulheres que ele ia ganhar, que ele voltou ao normal rápido. O que, que aconteceu poucos segundos depois que Jesus atravessou ele? Começou a aparecer no corpo dele todo um monte de placas, de feridas, como se fosse uma lepra, daquelas bem fortes. Começou a aparecer no corpo dele todo. Ele estava sem camisa, apareceu no corpo dele todo. Assim, ele começou a olhar as feridas, se desesperar, começou a berrar. Começou a berrar, berrar, berrar, berrar, berrar, por causa das feridas. E aí Jesus, invisível para eles, mas invisível para mim também, mas eu sentia, eu conseguia sentir ele ali, ele se comunicando comigo mentalmente, e ele já subindo, Jesus já estava subindo, mas subindo e falando comigo, falou assim para mim: Pedro, eu posso ser um objeto de bênção e de maldição, e você também. Jesus falou isso para mim, e aí eu voltei para o corpo. Vocês entenderam o que, que isso quer dizer? Sabe o que, que Jesus quis dizer com isso? Que a minha responsabilidade é grande, que eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, com o que eu faço, falo para as pessoas, com o que eu indico, com quais são os conselhos que eu dou e tudo mais. Ele quis dizer: você pode ser um objeto de bênção imensa, você pode mudar muitas vidas para elas evoluírem, mas você também pode jogar muita gente, influenciar muita gente para o buraco, se você quiser, com o poder de influência que você tem. Então, isso foi para quê? Para eu ficar sempre ligado, né? Tá. Agora vamos voltar lá naquela parte que eu falei, que Jesus disse que eu estava representando ele. Para que ninguém pense que eu sou megalomaníaco, que eu estou fascinado ou que eu sou vaidoso, aquilo dali não é um privilégio meu, tá? Representar Jesus. Tem um monte de gente que está representando Jesus na época de agora. Assim como vários outros já representaram Jesus. Akhenaton representou Jesus, Siddhartha Gautama representou Jesus, mesmo Siddhartha Gautama encarnou antes de Jesus, mas Jesus já existia, né? Então ele representou Jesus, tanto é que muitos ensinamentos do Siddhartha Jesus deu depois, né? Então Siddhartha estava representando Jesus mesmo antes de Jesus vir. Isaías estava aqui encarnado antes de Jesus vir. Isaías falou que Jesus ia vir muito antes de Jesus vir. Então Isaías estava representando Jesus. Muitos profetas representam Jesus. Assim como hoje, não sou só eu, não é um privilégio meu. Tem vários outros aí representando Jesus. Então aquilo ali que Jesus estava falando, olha, esse rapaz aqui vai me representar, eu estava representando um monte de gente. É como se ele dissesse, ó, esse, todas as religiões estão me representando. O que é que ele quis dizer? Que nesse tempo agora tem um monte de gente que está representando Jesus. Então, esse conselho que ele deu para mim serve para quem? Serve para mim e para todos os outros que estão representando Jesus. Então, a responsabilidade de vocês que estão aí assistindo, que estão representando Jesus, é muito grande, porque vocês também têm, pode ser objeto muito grande de bênção ou de maldição. Isso aí serve para vocês também. Não é só para mim, não. É para vocês aí que estão assistindo também, que estão representando Jesus. Então, essa lição eu estou propagando porque ela não é só para mim. Eu tenho a obrigação de propagar porque essa lição é para todos nós que estamos representando Jesus. Tá? E é muito importante que eu conte essas coisas porque eu tenho essas experiências. E eu tenho a obrigação de contar porque é para as pessoas continuarem ligadas e numa posição certinha. Precisa ser perfeito. Eu erro, tá? Mas vamos fazer de tudo para ficar ali direitinho num caminho legal. Tá bom? É isso.